é o Alberto Saitico 0, Fox Kilo. 5-0, prossiga. É, bom dia, Thiago. Com relação à interdição da pista até às 7 horas, passamos para a chegada 0701, na pista 10, já vai ser liberado. Comandante, a princípio sim, ao 00 será liberado. Então, planejando então, pouso para 10, obrigado. Nada. Oi, muito bom dia, o Azul 4177. Prossegue, 4177, bom dia. Bom dia, companheiro, só para esclarecer, às 7 do Lu, a pista 10 vai ser alterada para decolar de novo, né? Afirmo. Está prevista a nossa partida do parque dos motores, nós acompanhamos. Eu vou tentar coordenar aqui para isso. 7 horas da gente decolar. Essa foto aqui vai segurar. Gente, é o 4177. comandos, bom dia, TAM 3201. Bom dia, TAM 3201. Bom dia, informação é Lima, perdemos contato com Recife. Está cruzando 260-140. 3201, acione a identificação. Desce até o 140, a chegada bom. 40 na bonde, 3201. É, vai ser necessária uma ordem do 3201, a fim de dar horário, a gente está estimando o pouso agora aos 57. Copiado, estimado pouso aos 57, é isso? É isso, sim, antigo. Que estaremos em estreita coordenação junto à torre. Qualquer informação, se a equipe de apoio infraero abandonar a pista 1028 antes do horário previsto, 0700, será informado e será autorizada sua aproximação. Fica na escuta. Ah, tá ok. Sem problema, obrigado. Zero um desce para o 040. 040, 3201. 3201, no preparo ele, X-Ray para pistão no zero. Afirmativo, obrigado. X-Ray para 10, já está reduzido, descendo ao 40, 3201. Salvador approach, November 350, Fox Kilo, leave my information. November 350, Fox Kilo. Smoke identification, descend, maintain flight level 050, you're clear on bound arrival. Reducing to 250 knots. Okay, down to 050, reducing maintaining 250 knots. Clear bump arrival 350 Fox Zero. Torre Salvador, cordial bom dia, é o Azul 4177, informação Lima, gentileza, quando disponível, 360 Vitória, e decola da 10, aguarda Gabriel. 4177, ente, só um minutinho para cópia. Operação instrumento, teto de 1000 pés, visibilidade de 5000 metros, sem chuva. Afirmativo, ciente, 3201. It's a 5 by 3.